Gregório. Rádio Casa Viva, para uma imensa minoria. Olá, é o Canto do Gregório e começa o Canto do Gregório. Então, o programa de hoje é dedicado ao ATA, ao Acordo Comercial Anticontrafação. E é assim, a malta tem que ser contra a pirataria, porque os piratas são maus, maus como as cobras. E não, estamos aqui a dar sinal e é ao contrário. Não devíamos estar de acordo com esta treta. E, na verdade, é a primeira vez, isto é muito sério, que vai ser criminalizado copiar qualquer produto, quer dizer, até agora era uma multita, era uma coisita aqui para lidar, a partir de agora é cadeia. Isto não é brincadeira nenhuma, e ainda para mais, quem decidiu isto, opá, não sei, olha, eu não os conheço, nunca os vi na minha vida, isso já é difícil, não é falar com os gajos que são deputados, eleitos numa assembleia, numa votação, quer dizer, falar com os gajos de uma empresa, de uma multinacional, muito menos. E então, não sei, o tema desta semana é isto e o meu tema vai ser sempre aqui greencore, porque santa paciência, isto está mesmo a chegar à putrefação, que é o que nós vamos ouvir. é Progression to Putrefaction, Maggot Ridden Still Alive. We'll be right back. Está na hora do governo se ir embora. Ok, estes grunhidos todos eram o ATA. Quer dizer, ninguém percebe nada do que se passa, ninguém sabe o que é que está a acontecer e é o ATA. E por isso vamos passar uma banda chamada... Vamos, eu e o resto da gangue que está tudo aqui à minha volta. Pronto, só eu. Vou passar copyright infringement... E Madame Satan, Satan Rejects. Wait, just kidding. Sorry, everybody. One, chicka, two, chicka. One, two, ready, and... Mr. Levin is a jerk. Every day he goes to work. Mr. Levin, you are so mean. Your car is ugly and green. Mr. Levin, you are a jerk. Every day you go to work. Mr. Levin, he is a smirk, and I'd like some surf and turn. There's a lot of freaking feedback, man. Do you play? Watch. Play. No. Okay. I'm gonna start at Mr. Levin. You have no hair. One. Yeah. One, two. Ready to go. Mr. Levin, you have no hair. I hope you get eaten by grizzly bear. Oh, oh, oh. Mr. Levin, you are a jerk. I don't like you at work, Mr. Levin. Mr. Levin. Mr. Levin, no one likes you! I hope you get killed by a kangaroo! Mr. Levin, he picks his nose. And he likes to lick his toes. Mr. Levin, you are a troll, but I will always low, low, low. That was our first cut, so let's see how bad that actually sounds. I feel like there was a lot of feedback, so remember that when you go up there, Calvin. Of course I will, Calvin. Ha ha ha! I can be two people on this microphone! Resolvi-me a vos dizer uma só verdade. Mas que verdade será esta? Não gastemos tempo. A verdade que eu vos digo é que no Maranhão não há graça. A cara, não, não há cara. Espera na casa de nada. grave digger. I was already hardened, numb from heartache and hurt. Already buried my own true love, wiped from my shirt. No remorse, I'm just like stone, the wrinkled leather face. No expression, throw black eyes, a shovel in a space. So if you see me crying beside this hole I've made, I'm just a lonely grave digger, a grave digger by trade. They say I must be crazy, they say I look scary. Come on down, I'm waiting, another soul to bury. I am but a man, grave digger by trade. But lucky that it's not you and this hole that I made. Uma coisa urgente, é preciso frigorífico na rádio. Não chega uma lancheira? Não, tem que ser um frigorífico, com um congelador e tudo. E sempre fresquinho. Vazia não pode ser, vazia não pode ser, não. Sempre cheio de vida. De bebida, bebida, bebida, bebida. Para lavar o fígado. O ato é uma iniciativa de uma catrafada de países ricos. Os Estados Unidos, como é óbvio, a União Europeia, como é óbvio, a Suíça, o Japão, a Austrália, a Coreia do Sul, a Nova Zelândia, o México, a Jordânia, Marrocos, Singapura, Emirados Árabes Unidos e Canadá. O tratado foi assinado em Tóquio, 26 deste mês, pela maior parte dos países que o negociou. Há, no entanto, países... Há, no entanto, países que ainda se recusaram a assinar ou passaram assim a coisa à frente. Do género do Chipre, a Estónia, a Alemanha, a Holanda, a Eslováquia, a México, o México e a Suíça. A Alemanha eu acho particularmente engraçado porque manda a beijar os pés dos chineses para, não sei, para receber dinheiro para pagar a crise na Europa, e a China não foi convidada a participar no tratado e opõe-se veemente ao tratado. Eu suponho, parte do princípio, é um ditado estúpido, mas eu suponho que tem alguma coisa a ver. De qualquer maneira, ainda o grupo dos arrependidos, a Polónia, que assinou e desassinou outra vez, a embaixadora da Eslovénia, que assinou e agora diz ai, ai, ai, que não li bem os papéis, e um senhor que deve ser a pessoa mais importante nesta história toda, chamado Kared Arif, que era responsável por tratar desta porcaria toda e que se demitiu do cargo e levantou várias questões sobre o assunto e chamaram-lhe maluquinho e emitiram um comunicado público a dizer que o rapaz não tinha vergonha na cara, basicamente. E continuamos. Março Negro. De quinta-feira, 1º de março de 2012, até sábado, 31 de março de 2012, com as contínuas campanhas que surgem para censurar a internet, como Sopa, pipa, iata, e com o facho de websites como o Mega Upload acusado de pirataria e conspiração, chegou o momento de enfrentar os lobbies musicais, cinematográficos e das indústrias audiovisuais. A única maneira será atacar onde de verdade lhes dói, nas suas margens de lucros. Em março de 2012 realiza-se o primeiro relatório económico mundial do ano. Por isso, não comprem nenhum disco, não descarreguem nenhuma música, legal ou ilegalmente, não vejam nenhum filme no cinema ou descarreguem uma cópia, não comprem nenhum DVD, não comprem nenhum videojogo, não comprem nenhum livro nem nenhuma revista, esperem até abril. Aguentem 4 semanas e deixem que estas empresas sofram uma quebra de lucros logo no primeiro relatório do ano. Um golpe económico que definitivamente será visto com atenção pelos governos de todo o mundo pela grande perda de receitas. Esta ação pode servir como uma declaração de intenções. Não toleraremos a pressão de nenhuma indústria a favor de uma lei de censura à internet. Até breve. You better wake up, you better wake up, you better. E a próxima música, dos Juanitos, Louca Linda, é dedicada a uma senhora chamada a senhora Gabriela Canavilhas, que foi ministra da Cultura no tempo do sabe lá Deus quem, e que teve a brilhante ideia de propor uma taxa de 2 a 6 cêntimos por cada gigabyte de disco duro que um gajo compra, ou de pens, ou não sei o quê, independentemente do que, é que, do que um gajo grave lá. Quer dizer, a senhora quer nos fazer pagar a todos por igual, quer um gajo roubo, quer não roubo. Se quiser armazenar o que estou a acabar de dizer, esta bacurada pela boca fora, não é? Vou ter que pagar 2 cêntimos à senhora. E nem é a senhora, é a sociedade, porque é de autores, que por sua vez não tem a mínima intenção de servir aquilo por ninguém. Quer dizer, o facto da senhora, além de ministra da Educação, também ser pianista, e deve ter gravado meia dúzia de músicas, não é? E estar afiliada à Sociedade Portuguesa de Autores não tem rigorosamente nada a ver. Por isso, a próxima música é para ela, Louca Linda, e espero que gostem. Local in there. Linda. Linda. Presence is my fault. I sit and stare at you all, but I was Have you seen his paralyzed snare? His twisted jaw bones, his enormous nose and sick eyes. Where is your gum pill? Where were your gum pill? Your record is still here. You're behind me and everyone. Oh, please do a favor, don't speak to me. I'm feeling, feeling, feeling the mold. It's upon your bill. Felt caught upon a speak to me. Sigh! Drop down a silver shroud. A very evil reflection I found. It was so nice and scary. I've heard a song. I've heard so nice song. Billy the Bone. So kind. So more and more. Daddy, why didn't we shoot that varmint? Yeah, we should have filled him full of holes. Yeah, we should have pluggerized him. Now, come on, boys. I taught you all better than that. Just because old Ferd's got polecat shit for brains don't mean he'd be all bad. Oh, sure, he do get my dander up once in a while, and maybe I do feel like blowing a hole in his ass. But he did give us this nice barrel here, and, well, sometimes you just gotta do what's right. Doesn't mean you have to like it. Oh, Rádio Casa Viva. Para versões e contraordenações muito graves. Out.